E vamos agora às 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. Chave 16. Abominação da desolação no lugar santo. Cui legis, intelligat. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor Deus ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei meu rosto ao Senhor para o alcançar com orações e súplicas, dizendo: Senhor Deus, que usas de misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, Senhor. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo do mundo. De fato, aqui abro parênteses para lembrar a profecia do capítulo 2 do livro dos Salmos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: rompamos seus laços, sacudamos de nós suas algemas. Eis que se ri no céu o Senhor que zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades do mundo por tua possessão, e tu as regerás com vara de ferro. É uma profecia para o final do ciclo, e já está há séculos e séculos na Bíblia Sagrada. Então prossegue Daniel: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós só pertence corar de vergonha, como hoje se vê. A nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, por todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões, cometeram contra ti, Senhor. Por isso a nós só pertence o corar de vergonha, e aos nossos reis, aos nossos príncipes, e aos nossos pais, porque todos temos pecado contra ti. Sim, Senhor, todo Israel transgrediu tua lei, desviou-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e imprecações que estão na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou contra nós. porque temos pecado contra Moisés. E ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que houve em Jerusalém. Mas como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. E apesar disso, não temos implorado o perdão do Senhor Deus para nos convertermos das nossas iniquidades, para nos aplicarmos à tua verdade. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Olha para a nossa desolação, Senhor, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, Senhor, fiados na nossa virtude, mas na tua misericórdia. Ó Senhor, ouve, perdoa, Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, ó Deus, por amor de ti mesmo, porque tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, quando o homem Gabriel, claro que não é o homem Gabriel, o anjo, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão do princípio, veio rapidamente voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Falou comigo dizendo: Daniel, agora eu saí do céu para te fazer entender o sentido. Estão vendo a força da prece? Quase que o diabo dessa prece me fez chorar aqui. É bonita mesmo e humilde. Então Deus mandou logo o anjo Gabriel. Não há uma prece que Deus não atenda quando é feita com sinceridade. Logo no princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem e eu vim para te esclarecer sobre isto. Claro, quem é que podia dar essa ordem? Deus, através do Cristo. Porque o anjo Gabriel é uma das maiores potências celestiais. Ele, Miguel, Rafael, etc. Agora vejam que profecia linda, linda, linda. Isso aqui é muito bonito. Eu vim para te esclarecer sobre isto, porque és muito amado, Daniel. Olha aí. Quer dizer, Deus ama Daniel, Jesus ama Daniel. Claro, Daniel reencarnou como João, evangelista, e reencarnou como São Francisco de Assis, nosso patrono. Ou vocês pensam que ele é nosso patrono à toa? Eu sei quem escolho, não é? Ou não será que eu não sei? Agora ouve, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, e saiu mesmo a ordem de Artaxerxes, longímano. Desde a saída da ordem, isto é, da publicação da ordem, até ao Cristo, o príncipe, o ungido, 7 semanas. Só que esta semana não é semana comum, é semana de anos. Então, cada semana são 49 anos, porque cada dia é um ano. 7 vezes 7, 49. Viu? Viu? Já ficou mais fácil de entender, não ficou? E em 62 semanas, as praças e as circunvalações, isso aqui vem a ser muros, muralhas, circunvalações, serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Os judeus realmente levaram 49 anos debaixo de cacetadas espirituais, materiais, morais, toda espécie, mas conseguiram reedificar tudo. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, isto é, o Cristo, e já não estará. Vejam que linguagem linda essa. Será morto, ungido, e já não estará. E já não estará. E aconteceu exatamente como depois eu vou demonstrar. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá Jerusalém e o santuário. Realmente foi o Tito, general romano, destruiu Jerusalém completamente. E o príncipe, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma ruína total. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana quer dizer 7 anos. Na metade da semana, isto é, 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, botei aqui, tradução de João Ferreira de Almeida. Porque há uma outra tradução. Adiante já é diferente. Mas convinha ter as duas. Vê como Deus permite, às vezes, as divergências para comprovar mais as suas verdades, como as divergências entre os próprios evangelhos. Afinal, é um gadareno só? São dois? Curou dois cegos? Curou um só? Isso dá mais autenticidade em vez de comprometer os livros sagrados. Livro do profeta Daniel, capítulo 11. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e hão de tirar o sacrifício costumeiro, estabelecendo a abominação desoladora. Mas então, Vejam aqui. 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. Uma semana igual a 7 anos. Temos 490 anos. E realmente, tudo aconteceu direitinho. Agora, veja o que é a profecia. Veja aqui. Quando Daniel teve a visão, fez a prece e teve a visão, claro que Jesus não estava no mundo. E o anjo Gabriel veio por ordem de Deus para explicar o que era a profecia, dizendo que inclusive o ungido ia ser sacrificado e já não estaria entre os homens. Mas Jesus ainda nem estava na terra quando essa profecia foi feita. Estão vendo o que é a profecia que prova que a Bíblia é de Deus? Foi profetizado antes de Jesus vir ao mundo. E aconteceu direitinho. Eu não posso parar porque senão, olha, ainda estou na página 8. São 27. Deus me livre. Até logo. Livro do profeta da época. Limeira está recebendo uma matéria nova que ninguém deu no mundo. Então, Limeira está sendo bendita como foi Belém, porque nasceu em Belém Jesus de Nazaré. Portanto, bem-aventurado o povo limeirense, porque está ganhando uma dádiva de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eternos. Os que forem sábios, portanto, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça de Deus, também brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, outro da outra banda. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Maravilhas quer dizer profecias. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que tudo isso aconteceria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Como é bonito profecia, hein? É lindo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Isso é muito importante, só que eu não posso parar, porque senão não vou dar conta dos outros pormenores. Eu ouvi, mas não entendi. Olha aí o profeta confessando que recebeu a profecia e não entendeu. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele também não podia explicar, respondeu assim: vai, Daniel, que estas palavras estão encerradas. Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, seladas, até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Estranho como pareça, estes sábios são exatamente os humildes, mas receberão de Jesus bastante luz para entender essas coisas. Depois do tempo em que o costumeiro sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Claro que um dia na profecia é um ano. Então, haverá ainda 1290 anos. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Por quê? Olha um segredinho aí. Por quê? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Agora é que é a página 9. Virgem Maria, se não andar depressa. Pois é, já se passaram 2 horas e ainda estou na página 9. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 15. Disse Jesus: quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem lê, entenda. Eu até me lembro que eu fazia sermões com a Vulgata Latina. Eu falava latim, falava mesmo. Quota hora este? De gustibus et coloribus non est disputandum. Mas então eu me lembro que lá está na Vulgata Latina Jesus recomendando: quem ler essa profecia de Daniel, entenda. Então está lá em latim: qui legit intelligat. Nunca me esqueci disso. Qui legit intelligat. Quer dizer, não basta ler, é preciso entender. Se a maioria lê, não entende nada. Também escuta e não entende nada. Então tem que ler e entender, ouvir e entender. Por saber que a humanidade é a voadinha mesmo, então já naquele tempo Jesus dizia: quem lê o que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Qui legit, isso é, quem lê, entenda, intelligat. Não tem saída. E diz Jesus no versículo 44 do mesmo capítulo: por isso ficai bem apercebidos, porque a hora em que não cuidais, voltará o Filho de Deus. Bom, hoje eu vou dizer uma coisa a vocês que, deixa eu ver se ele vai me autorizar a dizer. pela metade, mas vou dizer. Vocês sabem que nós temos que seguir os costumes humanos. Jesus se deixou batizar com aquela água do chulé no Jordão. O batismo não tem valor nenhum. Pagão, ninguém morre pagão. Todo o jeito que nasce, já nasce batizado pela graça de Deus. Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda, já é outro evangelista aqui, já é São Marcos, qui legit intelligat, isto é, quem lê, entenda o quê? Jesus está dizendo o quê? Quem lê, entenda o que está escrito no livro do profeta Daniel. E a maioria leu e não entendeu até hoje. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 57. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, o rei Antíoco mandou colocar o abominável ídolo da desolação sobre o altar de Deus. Quando houver aparentemente contraditórias referências a Antíoco, lembrem-se de que não houve apenas o rei Antíoco Epifânio. Houve vários Antíocos. Senão vocês vão boiar. Como vimos, o Cristo recomendou atenção para a profecia de Daniel. Quem lê, entenda. Trate de entender. Qui legit intelligat. Vejamos então o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel. Agora já é a tradução do padre Matos Soares. Você vê que quem conhece Bíblia é que descobre essas coisas. Quem não conhece não pode ensinar. Não adianta aprender Bíblia em um ano, dois anos. Isso é obra de milênios, desde que a Bíblia começou a ser feita. Então vejamos o que diz o versículo 27 do capítulo 9 do profeta Daniel. E estará no templo a abominação da desolação. E a desolação permanecerá até a consumação e até o fim do mundo. Qual o sentido da profecia? Diz o nosso amigo Newton. A significação é que a gente de um príncipe que há de vir destruirá o santuário, abolindo o culto diário do verdadeiro Deus e espalhando sobre toda a região um exército de falsos deuses. E estabelecendo seu culto e domínio, causará a desolação do povo hebreu, até ser preenchida a época dos gentios. Pois o próprio Cristo nos diz que a abominação da desolação, a que se refere Daniel, deveria ser estabelecida nos dias do Império Romano. Pois o próprio Jesus nos diz que a abominação da desolação, a que se refere o profeta Daniel, deveria ser estabelecida nos dias do Império Romano. Toda atenção agora para os versículos 11 e 12 do capítulo 12 do profeta Daniel. Versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. 12. Bem-aventurado que espera e chega a 1335 dias. Elucidação do protestante Araceli. O contínuo sacrifício era o paganismo romano em sua fórmula religiosa imposta pela espada conquistadora e denominada por Jesus a abominação da desolação. A abominação desoladora, que seria estabelecida em lugar do contínuo ou paganismo, pelos braços de homens poderosos, segundo o capítulo 11, versículo 31, é o papado, em sua fórmula de religião, que estabeleceu pela espada desoladora, como comprova sua própria história. Quando foi feita esta substituição da abominação da desolação romana pagã pela abominação desoladora romana papal, esclarece-nos o versículo, dando um período profético de 1290 dias. Portanto, 1290 anos. Para entendermos perfeitamente o que a revelação mais uma vez nos quer ensinar com relação ao sacrifício contínuo, recordemos-nos de que o papado substituiu o contínuo paganismo romano no trono temporal, isto é, no terreno político, o Vaticano como poder político, até 1798. Porque neste ano, 1798, a espada de Napoleão Bonaparte derrubou o papado da liderança na qual aqueles braços de homens poderosos, entre aspas, como o profeta falou, o haviam empossado em lugar do contínuo. Por conseguinte, o período de 1290 dias, ou 1290 anos, para termos aí data exata, o ano exato em que o contínuo sacrifício foi tirado, como abominação da desolação para dar lugar ao papado, abominação desoladora, basta realizar uma simples operação, isto é, subtrair 1290 de 1798 anos. Temos então como resultado o ano 508, a data da tirada do contínuo ou da substituição definitiva do paganismo romano-ariano pelo papado romano. Na verdade, os fatos históricos provam que o poder temporal do Vaticano começou a tomar forma no ano de 508. Como no caso da crise do paganismo romano, com o cristianismo de ser pequeno, que não é o do Cristo, o advento de Constantino preparou o caminho para a ascensão papal, Também no caso da crise do paganismo ariano com o papado, o advento de Clodoveu, rei dos francos, preparou o caminho para a supremacia temporal do Vaticano na Europa. Finalmente, encontrou a profecia de Daniel seu pleno cumprimento. Foi desarraigada a abominação da desolação, o paganismo, de todos os elementos do império, para dar lugar à abominação desoladora, o papado, desde o ano 508 até 1798, ou seja, por 1290 anos. Uma abominação foi trocada por outra. Vejamos agora o versículo 12. Bem-aventurados o que espera, é bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Quer dizer, 1335 anos. Ora, de 1290 a 1335, há uma distância de 45 anos. Ora, 1798 mais 45 igual a 1843. Cheios de alegria, os protestantes pensaram que se tratava do ano da volta de Jesus. E o profeta disse, bem-aventurado o que espera e chega até 1335. E o mundo inteiro se ligou então na propaganda do movimento millerista de William Miller nos Estados Unidos da América do Norte, convidando o mundo inteiro para receber Jesus. Claro que se fosse iluminado não faria isso. Nem Jesus marca a data, como é que ele vai marcar? Mas marcou. Achou que aquilo só podia ser a volta de Jesus. Os outros foram ver e viram que era. Podia ser mesmo. Mas pode ser que ela santa, não é? Pode ser que ela seja uma santa e também pode ser que não seja. Muita coisa pode parecer que é e no fim não é. Não é melhor a gente não contar com ovo na galinha? Melhor esperar, né? Agora, os mesmos que previram a volta de Jesus para esse ano estão dizendo que o mundo vai acabar em 75. Ele não vai acabar coisa nenhuma, eles vão ficar com cara de tacho. Mas não vai acabar não, fiquem tranquilos, porque eles ouviram cantar o galo, mas não sabem onde. Entretanto, o que ocorreu foi a entrada do espiritismo no mundo, com os fenômenos desencadeados pelas irmãs Fox, exatamente em 1843. A fenomenologia impressionante interessou Allan Kardec de tal modo que dos seus estudos pacientes e confirmados resultou a terceira revelação. Não deixou de ser uma volta indireta do Cristo, pois resultou na terceira revelação. A ciência do cristianismo veio aclarar todos os textos proféticos, até então interpretados ao pé da letra. E como diz Paulo apóstolo, a letra mata. Só o Espírito vivifica o Velho Testamento, desde a Gênese de Moisés, como todo o Novo Testamento, até o Apocalipse de Jesus, segundo São João. Agora sim, pode o Paráclito iluminar os textos bíblicos, abrindo os caminhos para a volta do Cristo de Deus. Sabemos, por exemplo, que as profecias de Jesus se renovam em ciclos múltiplos, como vimos nas páginas do Apocalipse Atualíssimo. Por isso se renova a abominação da desolação, assim descrita no capítulo 24 de São Mateus. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, qui legit intelligat. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, ai das mulheres que estiverem amamentando naqueles dias. Pois essa profecia teve seu primeiro cumprimento na destruição de Jerusalém, exatamente no ano 70. Foi uma grande tribulação que se repetiu através dos séculos. Mas a próxima e última deste ciclo será a maior de todas, como diz o próprio Jesus. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos, aqueles que estão assinalados para o rebanho único. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não terá luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Todos os povos da terra se lamentarão, vendo Cristo voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos de Deus dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu.